uma vez. Trazendo pra vocês lendário Super Saiyajin. Como uma lenda rara, a minha força não acaba. Quem pode vencer de mim? Por isso que eu sou lendário Super Saiyajin. Bem de longe você vê. Você vê o quê? Tamanho do meu poder. Olha aqui, eu faço o universo tremer. Não importo em fazer tudo desaparecer. Cumpriu, sim, como a lenda previu. Previu. Nascido com poder de 10 mil. 10 mil. E minha raça traiu. Mas ainda fiquei vivo quando tudo explodiu. Pode crer. Invencível poder, capaz de quebrar o orgulho de um príncipe e superar os guerreiros e mesmo quatro Super Saiyajins podem deter. Oh yeah. Como uma lenda rara, a minha força não acaba. Quem pode vencer de mim? Por isso que eu sou lendário Super Saiyajin. Das cinzas eu renasci. No espaço sobrevivi. Pode vir contra mim. Meu poder não tem fim. Que eu sou o quê? Lendário Super Saiyajin. Das cinzas eu renasci. No espaço sobrevivi. Pode vir contra mim. Meu poder não tem fim. Que eu sou o quê? Lendário Super Saiyajin. Super Saiyajin lendário. Sobrevivo no espaço. Nada pode me deter. Nada pode. Então vamos aí. Desde o meu nascimento eu já era muito forte. Sendo Saiyajin lendário tentaram a minha morte. Mas não, mesmo com o planeta em pedaços, eu continuei sobrevivendo no espaço. Voltei, voltei. E meu ódio aumentei, aumentei. Agora vejo que virei. Agora vejo que virei um monstro sem piedade de ninguém. Vou acabar com todos com a força que eu herdei. Atormentado, desde a minha infância, choro de Kakaroto é o que move minha vingança. Pro bem, eu não tenho tolerância. Trago destruição, eu não trago esperança. Oh yeah. Como uma lenda rara, a minha força não acaba. Sim. Quem pode vencer de mim? Por isso que eu sou lendário Super Saiyajin. Das cinzas eu renasci. No espaço sobrevivi. Pode vir contra mim. Meu poder não tem fim. Que eu sou o quê? Lendário Super Saiyajin. Das cinzas eu renasci. No espaço sobrevivi. Pode vir contra mim. Meu poder não tem fim. Que eu sou o quê? Lendário Super Saiyajin. Desde o meu nascimento eu já era muito forte. Sendo Saiyajin lendário tentaram a minha morte. Mas não, mesmo com o planeta em pedaços, eu continuei sobrevivendo no espaço.